Agora tem um curso virar no 310. Com 310 e com 310 e 10. 20. Quero confirmar o ajuste? 1019. 1019, graças. Atento ao Alfa Terra 50, frequente e sua autocoordenação. Contatada na decolagem via saída ponto 1, tudo no tempo de voo 360. Então, 1-360, orientação da 3367. Também 6210, via chegada bom médio 1, deixa fazer um nível de voo 050, ajuste na 019. Chame centro Recife, frequência 126.5, alterno 125.45. Fechar o centro 126.5 e alterno 125.5, o Xanadu 4, muito obrigado. Fundo. Já 45, desça para o nível de voo 060, ajuste 09. Região 05, Brasília. Sucesso, coordenação, Guardião 05, até o regresso. Chanel 6210, operação para final do procedimento ele é construído. Pista 10, curva esquerda, pelo 060, está limitado pelo localizador. Mike, Alfa 30, chame o centro do Recife, frequência 126, decimal 5 alterna, 125, decimal 45. Sorteia 525, 45, boa tarde. 126, decimal 85. Sorteia 85. Boa tarde, bom dia. Oxalé 6210, vista para 2007, em instruções, ajuste motorno 9, autorizado o final do procedimento em 678, a pista 90 é responsabilizado. Autorizado na área decolar pista 10, vento 120 graus, 149, ajuste altíssimo 0, 19. 09, ajuste altíssimo 0, 19. Frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 123, 132, 132, obrigado, uma boa tarde, 337. Boa tarde, meu amor.

Já 435, autorizador só para 2, meu pés, ajuste no 019. Agora o último vetor para o localizador. Já 435, 2, meu pés, 019, vai dar para 2. Eu chamo o centro de Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Praia 45, complete curva à esquerda na Pro 190, está limitado pelo localizador. Praia 45, esquerda 190, limitado pelo localizador. Passar a tal Mike Vitor Alfa, mantenha o seu treinador de voo visual dentro do controle e reporte visual no local de pouso. Carajal 45, tráfego 11 horas, 6.6 milha, mantendo 500 pés, 1 Nordeste, a 1.44, não interfere na sua processão. Para a Mike Vitor Alfa, tráfego 2 horas, 5.6 milhas, como o Sudoeste, que estamos para 2 mil pés, um arco 1-1-0. Carajá 45 para o curso localizador, curva esquerda na proa 155, rebaixa do zero. Carajá 45, complete no procedimento, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. Boa tarde, bom ponto. setor mais central, forma liberal. Centro na pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-1. Carajá 4-5, linha de pouso, pressão 2-0. Zero 869, via chegada BOF, desça para 4.000 pés, tem restrições, ajuste na 019. Então, 05, prossiga. Então, 05, seguinte. Esteja atento ao Romeo 44 a 500 pés. Está na sua posição de 9 horas, 4 milhas, com rumo norte ao Romeo 44. Mike Vitor Alfa, esteja atento a tráfego 1 hora 3.5 milhas, mantendo 500 pés, o Alfa até 5.0, como super hoje. Então mesmo, Mike Vitor Alfa, informar a comunidade. Sim. 205, mantendo sempre regras de voo visuais, ajuste nas aeronaves, proposta de voo com local de pouso. Mantendo regras de voo visuais, guardião 05. Fazendo 05, repasse visual com tráfego informado. Qual com tráfego informado, guardião? Paciente, autorizado o cruzamento entre Duna e Sintra, reporte e iniciamos sobrevoo na paralela. Tá reduzido, mas tá. Onda 29, boa tarde. Contato radar 58 milhas sudoeste do voo El Salvador. Foi na torre do voo El Salvador, mantendo o voo 090. Mantém a torre do voo. E o voo 05? 1869, desça para 2000, com restrições, ajuste no 019. Autorizando o sinal do procedimento LE86, a pista no 0 é desabilitada. 0916, via chegada para o mês de 1, deixa para o nível de voo 060, ajuste no 019. Vai buscar o conselheiro Sobrevoa na paralelo, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, seguinte, reposta o Luciano Sobrevoa. 1869, informa o tráfego na sua posição de 3 horas 4.4 milhas. Mantendo 510 Romeo 44, não interfere na sua aproximação. 7198, Ferraz. 6190, autorizado em separador, no PES, ajuste no 019. 2000 sem restrições, com 1019, está 3190. Oi, 1869, completando o procedimento, chama o Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95. 3. 1869, 118, decimal 95. 1198, 95. 3, 190, autorizador final do procedimento TLS, X3. Oficina 0, está estabilizado? Autorizado, está estabilizado, 3190. Livre pouso 10, 10, 10. Após matar mais virtual, com posição e altitude. Está na sim, papapá mais virtual. Papapá Mike Vitor, autorizado o cruzamento do eixo da 10 entre Luna e Sindra. Há dois tráficos em aproximação para Salvador. Mantendo sobre regras de voo visual, que a parte visual contra a Índia Pinto. Contará visual contra a Índia Pinto, visual contra o tráfego de visual na Turquia, mais geral. 3190, tráfego 2 horas, 6.4 milhas, rumo norte, mantendo 510 ao 1044, não interfere nessa aproximação. Está 9096, desça para 3, meu peça em restrições, ajuste no 099. 319, 319. 319, 319, tráfego 2 horas, 4.9 milhas, 1 no norte, mantendo 510 ao 144, não interfere na nossa aproximação. Deixa o tráfego, está 319, obrigado. Roma 645, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. Isso mesmo, daqui a pouco, obrigado. Deixa eu ver se já foi informe estabilizado, tá, na 90 no IA. Não, foi estabilizado, tá no João, né? Presente no 90 graus, 149. Ele volta no 0, tá 3190. Mais um, será o controle? Será o capacidade com o capacidade. Deixa. Zero com capitão, zero aumento. Canal 0 no mission, então, frequência 18, decimal 95. 95, obrigado, passagem, tá na zero aumento. Vitoral, fechando com correção. Frequência livre para alta, coordenação do uso, mais vitoral. PM 143, acione identificação, desça, mantenha nível 060, via chegada Bonfim, ajuste 1099. 0, 1 meio, autorizado pouso na pista no 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 1, 9. Se eu pouso 1 no meio, está no 0, 1, 1. Fazendo, eu pouso 1 no 0, está no 0, 1, 1. Encontrei 5 autorizado, aproximação em ele, 6, 3, desça para 2, no pouso, forma estabilizada. Lima, que eu vi, assina a identificação, vai na Pro Diamante, tem a mãe que acepta o dia, chegar e eu reposto para o decidente. Mantenha o 080, Lima, que nos uniu, ajuste na terminal para referência, pela 099. Em contato radar agora, 70 milhas, noroeste de Salvador. Recebendo... Está mantendo 110 o Lima que nos uniu. Sou 9189. Alicente para o localizador, curva esquerda na Pro 055, desça para 3 minutos e fomos estabilizados. Minha 1143, autorizado 4006. confirmando a altimetria, cruzando agora 10 metros de velocidade. Mais uma 89, curva direita na Pro 065, nessa 37. 065 a Pro, intercepta. Localizador Lua Mario 189. 2, radio contact calls, climbing maintain level 350, via Momo departure. Via Momo departure, climbing level 330, we will maintain 3,000 feet until 15 DNE from Salvador. Officer ground 0-2, clear level 350. Confirm and restricted. No restrictions, officer ground 0-2. And level 350 cleared.